tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. days and lonely nights since you've been gone. I miss your touch, I miss your smile. Ouro e Platina. à sexta-feira, com barbas e cabeleira, mas parecer um anticristo. Que até o senhor padre cura, que é um homem de sabedoria, nunca tal haver visto. E fui a Vila Franca, esconchado numa tranca, à morte de uma galinha. O que ela tinha no palco? Sete cães e um macaco e um soldado da marinha. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe armar. Eu fui à praia de Rocha, sapato meia de loja, ver se o mar estava manso. Encontrei lá uma garopa, toda embrulhada de roupa, a dormir o seu descanso. E fui de Lisboa a Sintra, a casa da tia Jacinta, para me fazer uns calções. Mas a pobre criatura esqueceu-se da abertura para as minhas precisões. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amar. Toda moça que é bonita, se ela chora ou se ela grita, nunca haver de nascer. É como uma maçã madura, da quinta do padre cura, todos lá querem comer. Fui casar às capelas, por ser fraco com as canelas, com uma mulher sem nariz. E esta gente dos feijões já me deram os parabéns pelo casamento que fiz. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amar. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amar. Está a ouvir Ouro e Platina. Lhe querer. very fast.